poucos vão entender. Se a missão é resistir, fonte pra permanecer, destino pra ficar aqui. Poucos vão entender. Se a missão é resistir, fonte pra permanecer, destino pra ficar aqui. Do ano de 96 até 2100, éramos pó e hoje ouro, então olha pra frente. O elo da corrente, eu planto a semente pra ver um futuro sem martírio. Vida decente pra minha coroa e pros meus filhos. Um brinde ao que eu não conquistei, a mulher que eu não conheci, aquele abraço que eu não dei, o gole que ainda não bebi. Quero grana pro meu bolso, eu sei que é osso quando embaça, mas ó, segura as pontas que hoje é dia de caça. Arrasta as mágoas, pega as malas, fala quantos sonhos foram em vão. O meu não, vou me reerguer com a minha queda, de onde vou? Vícios e indícios, imortalidade em cada linha até o infinito. Poucos vão entender. Se a missão é resistir, fonte pra permanecer, destino pra ficar aqui. Poucos vão entender. Se a missão é resistir, fonte pra permanecer, destino pra ficar aqui. Muitos não vão passar de ilusão, moletom preto e um peso. Gueto é sangue no chão, Money Town, terra sem voz. 69 no império, império empírico, espera abalo sísmico. Quando eu pegar o mic, eu rapto uma lote, me adapta ao jogo. Doses de whisky gold, dois maços de Marlboro, vai uma noite fria. E eu queimo minhas psicoses nesse cush desse flat. Só as luzes da cidade brilham, nostalgia. Ela dizia pra eu não reduzir, deduzir o próximo passo. Na pista eu lido com o que for, com que cor combino, vermelho, rubido, brinco amor. Brinco como fosse o último drink, sinto limite num pique, tipo Zen Bolt, coach 45. Ouve primo, cê não quer caô comigo hoje. Estilo Tupac, quero o mundo pros meus e pra você, foda-se. Poucos vão entender, se a missão é resistir, fonte pra permanecer, destino pra ficar aqui. Poucos vão entender. Se a missão é resistir, fonte pra permanecer, destino pra ficar aqui.